cheguei bem perto do fim e nunca mais quero voltar. As luzes habitam em mim. Agora é só resta brilhar. O sol brilha dentro de mim. A lua na palma da mão foi só uma fase ruim pra minha iluminação. Mentiras seculares nas vestes do Papa. Substâncias químicas fechando nossos chakras. Meu filho crescendo na tela do celular. Dados digitais impressos na tua célula. Épocas sombrias, escuridão gritante. Dois cegos, Jair Messias e Donald Trump. Extermina indígena, Amazônia com câncer. Ginástica pra presidente, eu só quero uma chance. Vocês têm medo de alguém que pense por si próprio. Vocês culpam o diabo, mas vocês são sócios. A direita e a esquerda usando o mesmo ópio. Política vai ser lixo enquanto for negócio. Víboras, eu sou tipo Nikola Tesla. A face do meu filho iluminou a cela. Quando eu conhecer a luz, me tornarei ela. Bota esse som pra tocar e acende outra vela. Eu cheguei bem perto do fim e nunca mais quero voltar. As luzes habitam em mim. Agora é só resta brilhar. O sol brilha dentro de mim. Olhei pro meu filho pela primeira vez. Nem consigo descrever aquilo que pensei. Ele é minha grande obra-prima. Quando penso em desistir, ele que me ilumina. Preciso ser 7 vezes vencedor. Mesmo sendo 7 vezes o mais odiado. Só que nasce 7 vezes sendo perdedor. Logo são 21 obstáculos. Como vou correr sem ter tentáculos? Como vou viver sem teu amor? Guarda as emoções em tabernáculos. Metamorfoseamos a dor. Espero que Deus ouça essa prece. Tô pedindo apenas o justo. Tá difícil suportar o estresse. Quero a recompensa antes do surto. Eu cheguei bem perto do fim e nunca mais quero voltar. As luzes habitam em mim. Agora é só resta brilhar. O sol brilha dentro de mim. A lua na palma da mão foi só uma fase ruim pra minha iluminação. Uma dor tão forte como nunca havia sentido antes. Um filho longe de mim. De repente as pessoas que eu amava me queriam mais no fundo do poço ainda. Mas agora percebo que essa dor ainda está em algum lugar aqui dentro. Apenas dói de maneira diferente. As lágrimas do crocodilo não são tão falsas assim.